Olá, futuros engenheiros e engenheiras de todo o Brasil! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Escuta Aí! Escuta Aí! Eu sou a Larissa, professora mediadora do híbrido e engenheira de controle e automação. Hoje estão aqui comigo, no nosso estúdio, diretamente de Maringá, no Paraná, as professoras Juliana e Natália. Meninas, se apresentem! Oi, Lari! Olá, futuros engenheiros e engenheiras de todo o país. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Juliana, engenheira civil e mestre em engenharia urbana. E estou aqui para agregar nessa bancada, eu acho que vai ser algo bem legal, bem dinâmico e contamos muito com a participação de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Natália, tutora pedagógica aqui da sede e trabalho com vocês mais os materiais didáticos. Sou graduada e mestre em engenharia química. Obrigada, meninas! Bom, hoje a gente tá aqui para falar sobre física. Ju, explica melhor pra gente. É isso mesmo, Lari. Essa ideia veio o ano passado quando eu recebi a mensagem de um aluno muito curioso, por sinal, e muito inteligente. E nós vamos falar da notícia da caminhonete voadora. E a Natália vai explicar pra gente como isso aconteceu com os conceitos de física, utilizando movimento uniforme e movimento uniforme variado. Bom, mas antes disso, que vai ser o nosso quadro principal do podcast, a gente vai para um outro quadro, que é o Fala Aí. Fala Aí! Ju, explica pra gente, o que é o quadro Fala Aí? Lari, o quadro Fala Aí é reservado para vocês, alunos, que tiverem algum comentário ou notícia legal para compartilhar com a gente. Não precisa ser necessariamente sobre o assunto, né? Mas se você quiser trazer algo diferente, algo que vocês achem relevante, ou até alguma pergunta mesmo, pode me mandar direto pelo Fale Com o Mediador. A Lari também tá lá no Fale Com o Mediador. E nós vamos disponibilizar aqui para vocês, nós vamos fazer leituras. Dá para também vocês enviarem áudios, vídeos, para participar aqui com a gente. Eu acho que vai ser bem bacana. E na nossa primeira entrevista do Fala Aí, hoje nós estamos com uma super convidada, com a Head de Metodologias Ativas, Twine Daros, e ela vai falar um pouquinho sobre protagonismo estudantil. Seja bem-vinda, Twine, à nossa bancada. Obrigada. Tema super relevante para a nossa formação. Então, nunca se falou tanto sobre protagonismo estudantil. Mas será que os nossos ouvintes sabem o que é esse protagonismo estudantil? Sabe o que se trata isso, a importância disso? Primeira coisa, é importante a gente manter o foco na aprendizagem a médio e a longo prazo. O que, que isso significa? Gente, aprender não é somente ter boas notas ou acertar os exercícios propostos, mas buscar o real conhecimento e se apropriar dele. Olhe para aquilo que você está aprendendo como uma ferramenta que vai ser útil para o seu futuro. Por isso, foco. Outra coisa, estar em constante busca de conhecimento, né? Então, é importante que você assuma essa postura de ser um investigador, de buscar mais, de saber. O conhecimento não acaba com o livro. Busque em outros lugares e não pare. Torne essa busca um hábito, certo? Outro ponto também de grande relevância é aproveitar as oportunidades oferecidas. Será que você aproveita as oportunidades oferecidas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu ambiente de aprendizagem? Veja, elas não vão só aumentar o seu network, como vão possibilitar que você descubra na prática o que você mais se identifica. Afinal, sem a participação ativa e engajamento, não há protagonismo no aprendizado. Então veja, para a gente conquistar resultados mais profundos e duradouros, isso só irá fazer com que a sua formação seja uma experiência incrível. Portanto, queridos estudantes, protagonize-se! Muito obrigada, Twine, por todo o conhecimento transmitido. E pessoal, o que vocês querem ouvir no Fala Aí? E bom, agora sim nós vamos para o nosso quadro principal, o Explica Aí. Explica Aí! Bom, vamos ao que interessa. Ju, lê pra gente a pergunta que o Daniel Boaventura, de Londrina, no Paraná, mandou sobre a caminhonete voadora. Isso mesmo. Ano passado, durante a disciplina, se eu não me engano, era de cálculo 1 ainda, eu recebi uma mensagem muito interessante no meu Fale Com o Mediador. E foi a seguinte mensagem. Professora Juliana, boa tarde. Encontrei uma matéria que fiquei curioso para descobrir como calcular o ocorrido de acordo com a notícia. O carro passa 15 metros em vão de viaduto. Como calcular a velocidade mínima para isso acontecer, tendo em vista o peso do veículo? Bom, essa mensagem que o Daniel mandou é referente à notícia da caminhonete que voou por cima de um viaduto e os passageiros escaparam ilesos. Ele aconteceu lá na rodovia Anhanguera e teve um depoimento bem interessante que saiu no G1 sobre o motorista, que ele foi uma motorista, na verdade. A motorista disse que perdeu o controle da direção da caminhonete e foi parar no canteiro central da rodovia. O terreno funcionou como uma rampa, fazendo a caminhonete bater na mureta e saltar até o outro lado do viaduto, uma distância de aproximadamente 15 metros. Aí teve até o depoimento da Terezinha, que era motorista. Eu tentei virar o volante, mas ele estava travado e eu não consegui. Gente, que história maluca. Nath, você explica pra gente, então, no caso, qual teria que ser a velocidade mínima do carro pra ele conseguir fazer esse pulo e quais são as teorias por trás disso? Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria dar parabéns pro Daniel, porque a gente sabe que um dos pilares de um bom profissional de engenharia é justamente ter a curiosidade de entender como que as coisas acontecem, funcionam ao nosso redor. Esse conteúdo, ele está relacionado ao movimento uniforme e movimento uniformemente variado, no tópico de lançamento oblíquo. Bom, como a Ju falou, o veículo, ele tomou como rampa o canteiro central e tomou impulso. Essa é a principal diferença entre um lançamento horizontal e um lançamento oblíquo, que é o ângulo de arremesso. O ideal é que esse ângulo seja de 45 graus, porque em ângulos entre 0 e 44 ou de 46 a 90, o espaço percorrido por esse automóvel, ele diminui gradativamente. Se a gente desenhar um eixo de X e Y e projetar a parábola de lançamento oblíquo por onde o carro passou, nós vamos ter duas equações principais, e elas são muito recorrentes na física. No eixo X, nós vamos ter a de movimento uniforme, em que S é igual a S0 mais V03, a fórmula do sorvete. E em Y, nós vamos ter a de movimento uniformemente variado, em que S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. O sorvetão! Pessoal, alguma dessas variáveis vem da observação do problema e outro dos cálculos. Vamos colocar então algumas suposições. Nós sabemos que o espaço que o carro percorreu foi de 15 metros. Supondo que o ângulo que ele tenha atingido seja o ideal de 45 graus e a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós temos então que a velocidade que o carro atingiu foi de 12 metros por segundo ou 44 km por hora. Isso supondo o ângulo ideal, né? Mas provavelmente ela não conseguiu, então ela estava um pouco mais do que isso. Isso mesmo. E aí são as variáveis que a gente não tem. Nós temos aqui suposições, mas com as variáveis que a gente tiver na observação e etc., a gente consegue calcular qual seria o real. E, Nath, não precisa da informação do peso do carro para fazer essa conta? Não precisa, pessoal. Independente do peso, se é uma caminhonete, um carro, se ele tiver essa velocidade, ele vai conseguir ultrapassar o vão de 15 metros. E lembrando, né, a gente encontrou um simulador bem bacana para os alunos que quiserem fazer o teste, testar as velocidades, ângulos, máximos. A gente vai disponibilizar o link aqui na descrição desse simulador, que dá para eles brincarem bastante, fazerem bastante testes sobre isso. Bom, tá aí. Obrigada, Nath, pela explicação. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E espero que tenham gostado do podcast de forma geral e que vocês participem mandando mensagens e sugestões de temas e notícias pra gente, tá bom? Meninas, vocês têm algum recado? Eu tenho sim, Lari. Eu gostaria de agradecer a audiência hoje, todos os alunos que estão participando. E me mandem mensagens, me mandem dúvidas pro nosso quadro Fala Aí, pessoal. Eu fico esperando vocês lá no Fale com o Mediador, tá? Então qualquer coisa pro nosso próximo encontro. E como a Ju já disse, os links da notícia e também do nosso simulador estão na descrição do podcast. Então tchau, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. O Escuta Aí é produzido pela equipe pedagógica híbrido Unicesumar.